Mulher, esse seu lindo corpo me alucina. Na hora do amor é tão meiga, amante menina. Mulher, o sabor do seu beijo me enlouquece. Seus carinhos me prendem a você, seu calor me aquece. Na rua ela é dama, uma louca na cama, e assim toda noite a gente se ama. Sou louco por ela, o nosso amor não tem fim. Eu nasci pra você e você nasceu pra mim. Você é o incêndio que queima meu corpo, e eu sou a água que apaga seu fogo. E assim nós vivemos num doce sabor, tão gostoso de amar. Mulher, você é meu motivo pra viver. Esqueço até mesmo de mim quando estou com você. Mulher, minha doce aventura, meu desejo é te amar, te abraçar e de novo te cobrir de beijo. Na rua ela é dama, uma louca na cama, e assim toda noite a gente se ama. Sou louco por ela, o nosso amor não tem fim. Eu nasci pra você e você nasceu pra mim. Você é o incêndio que queima meu corpo, e eu sou a água que apaga seu fogo. E assim nós vivemos num doce sabor, tão gostoso de amar. E assim nós vivemos sabor, tão gostoso de alucina.